para 3 mil pés com ajuste no 019. Vindo para 90, direto do Duna. 2, 2, 3. 3560, confirme a sua indicada? Vai manter 250 até a Duna. Informe para a redução, para 3560, mantenha 250. Informar a redução, 3560. Ajuste no 019, Serra 3217. Aí está Juliette, Zupa 2 Vermelho. 2 Vermelho, Juliette para 01. Juliette para 01, Zupa 2 Vermelho. Telefone 208, 45902. Sou LBH, Controle Salvador, por FAB 5902. Espera 5902, boa tarde, contato radar. Vou para o nível 190 na saída Ponte. Conde. 190 na saída Conde, FAB 5902. Papá Romeu, São Bravo, presente? Papá Romeu, São Bravo, qual é a sua cópia, informação, papá? Papá Romeu, Sierra, uniforme November, aguardo no incidente, cópia número 2, papá confere. Loro 69, livre puxo no 07, chama táxi. Livre, chama na táxi, é o número 69. Na minha 355, decolagem autorizada, dá 1-0, vento é 1-30 graus, 1-0 nós. Livre de decolagem, Oceania 63. A minha 314, Oceania Recife agora, frequência 12685 e alterna 12545. Oceania 6314, chame Recife, frequência 12685. Estima 2800, 6314. Credo 2231, está autorizado ao final do procedimento, vai seguir tráfego à sua frente, posição de 2 horas, afastado 10 milhas. Gente, está autorizado o procedimento, boa no Pro de Duna, 2231. O financiamento vai ser litoral? Seja autorizado o voo em Maré e Mar, sobrevoo para corrigindo voo para balanceamento da manutenção no litoral sul, a 500 pés AGL, aciona 0137, controle 1208 e torre 1895. Ajuste 1019, agora com a torre 1098 para acionamento da colagem. 3560, informe estabilizado, livre e redução. Camarada estabilizado. Prossiga. Gente, informe para a decolagem. Contato 1169, Gol, Pompeu Vivi, 179, 350, Alberto Galeão. E manter 1-0. Gente, ali mantém 1-0, 3-2, 1-7. 295, ajuste no 09. Ah, autorizado, Mate, aqui, 295, o contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. Controle de Salvador, muito boa tarde, o Xané 6210, tenho informação para parte. Salvador, Xané 6210, acione a identificação, voe direto ITAP para chegar na Mari, desça para o nível 050. ITAP na Mari 050, 6210. 6560 está 2 milhas para o externo, completa final e chame a torre Salvador 118.95. 895, Sam 3560, obrigado. E Salvador, boa tarde, Sam 3560, uma milha para Simbra, final da 10 na sua escuta. Ok, Sam 3560, aguarde pista livre, aeronave da companhia ingressando agora na 10 para decolagem, o ajuste é 1019. Ei, aguarda na sua escuta, 1019, 3560. Foi somente aqui de 45 e depois foi feito uma CHG para 00. Ok, vou dar uma checada então, só um instante, Pinheiro. Cadê do 2231, completa final do procedimento e chame a torre Salvador, 118.95. Aí chama 1895, 2231, bora. Cadê 6355, informa que sua transmissão está ininteligível. Informação, estamos em contato com a mesma. Obrigado. Bom. Gente, eu acho que é 6355. Ah, 10, 6355. 5. Agora 5 barra 5, 6355. Muito grato, 6355, Ocean. Gol 1169, está no ponto de espera, pronto, visão, está na final. Ok, gol 1169, mantém o ponto de espera, aguarde só um instante para ingresso. 69, aguarde. Tá, então 3217 decolado, falta 1500, vai curvar a direita na Dael. Falta 3217, contato radar, subiu para o nível 340, autorizado direto Leida. Ao 340, direto Leida, está 3217. Gol 1169, alinhar e manter a 10, agilize manobras. Agilizando, vai alinhar e manter o 1169. Prossiga, time de bravo. Ok, informa o tráfego ATR da Passaredo, 1 milha do externo. Informe visual com o tráfego, time de bravo. Passaredo 2231, tráfego à esquerda, aproximadamente 3 milhas, setor norte, é um Robson, irá decolar mantendo 510 em espera no setor norte. Gente, 2231. Santo aí, 5 metros, colo 5 direito, 3 milhas. Mantendo separação visual com o tráfego, informe cruzando a final, a retaguarda do ATR da Passaredo, também é bravo. Gente, o TAM 3560 no solo 45, chame o solo, 219. Ano 69, livre da colagem, 0, vento é 140 graus, 109. Iniciando pista no 0, 1969 da Gol. Ok, Salvador, boa tarde, Santa 3560, livrou? Boa tarde, taxi Juliette, até o gate 08. Alfa Juliette pro 08, 3560. Trilho Salvador, cabo 5902, autoriza o ar direto Natal. Ufa, série 5902, o controle Aracaju, solicitou que o senhor mantenha a saída, o COBE. Certo, é operar a saída do COBE. Ok, tudo bem. Após cruzar a final da 10 retaguarda do ATR da Passaredo, mantenha a prova do litoral e chame o controle. 1208, também ligado. 1208, chamará a prova da cruzamento. Passaredo 2231, livre pouso, 1-0, 40 graus, 1-0-9. Em livre pouso, 2231. Voo 1-9, decolado às 4:30, chame o controle. 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, o 1-9 da Gol, cruzando 1.400 pés da El. Ligou o 1-9, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, autorizado Leda. 360, autorizado Leda, com o 1-9 da Gol. Sena 6210, está autorizado a final do procedimento, desça 100 restrições para 2.000 pés, o ajuste 9019, informe estabilizado. 2019, acortará 6210, autorizado o procedimento. Cruzamento, vai chamar o controle 1208, Tango Bravo. Ok, ciente, Tango Bravo, bom voo. Amanhã. 819er, good afternoon, descending 180 for 152 and over to Papa. Captando o taxi 7819, Squawk Ident, clear Mari, arrive down to flight level 050. Squawk Ident, clear Mari, arrival down to 50, Tango 7819er. Controle, o Tango de Abravo. Prossiga. O Tango de Abravo, senhor, está no litoral. Se autorizado, regressa novamente para em marcha. Está regressando já para animar o Tango de Abravo? Ah, sim, senhor, vai fazer mais um pequeno ajuste. PS, agora mantém ainda 510 no setor, ajuste 9019, agora transferência de comunicações, Tango de Abravo. Vai manter o setor, aguardando transferência ao Bravo. Família Bravo, chama agora a torre, 118-95, Família Bravo. 95, grato, obrigado, senhor. Bravo, Serra, Serra, prossiga. Prefere de Serra e Ilha Coringa, levando agora com o destino no Del Rey, Serra Luiz de Jota Lima, estacionado 0124. Deu ajuste em Salvador 1099, mantenha 500 pés, Bravo Serra Serra, autorizado o cruzamento da final da 10 entre o marcador externo e Duna. Entre externo e Duna, está autorizado o Bravo Serra Serra. 10 até Cubave, após o peso do 16, após Bravo até o Zulu, e conforme a rota do plano, aciona 5107, controle 120, decimal 8. Autorizado, passamos. 3460, forma a posição do CVG 16, estão na 0, curva da direita, Gael, Leda Mota, após CVG 10, curva a via, CVG 16, Bravo Sol, CVG, passando a 5107, confirmando 08, ao 6999. Correto, 6999, chama pronto, estacionamento. Chama azul, 6999. Uniforme November Solo. Só para informação, a CDG chegou na falência, porém o plano de voo não tinha. Então a gente está aguardando uma instrução deles para que passe para Recife, para assim pagar a sua cópia, ok? A princípio, prepara a subida da El. Preparando a subida da El, qual a rota? Vai sair 30-0, via Antônio 0. O base, depois Antônio do Cruzinha, até Bravo Hotel do Rio, depois Chomode, Antônio do Rio 3-0, até Mentite, CCT. Graças à informação da El Leda Morte, você lida. Romeu, fica bravo, prossiga. Romeu, fica bravo, ajuste em Salvador 1019, mantenha 510, autorizado o cruzamento da 10 entre o marcador externo e Duna. Atente para o tráfego do Bravo Serra Serra, prosseguindo para Serra Whisky da Alfa. Bravo. Ok, sangue de abraço, frequência livre. É? Sou 1169, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 133.95. 351-3395, com Recife, 1169, boa tarde. Muito bravo, Serra Serra, frequência livre, chama para nova decolagem. Chama lá na decolagem, Serra. Puxa na 6210, controle. Prossiga, 6210. Usa um Robson 44, próximo ao marcador externo, mantendo 510, não irá interferir na sua aproximação. Tente, 6210. Chame 6210, completa final e chame a torre Salvador 118.95. 18.95, 6210, grave. Recuperou 7819, you are clear the final LS X-ray 1810, down to 2000 feet, connect 1019, report on localized across. K1019, clear X-ray for ILS runway 10, down to 2000 feet, and approve 7819. 0 graus, 09 nós. 7 milhas para a posição Kombi, serviço rodar encerrado. suba para o nível 190 e chame o controle, Aracaju, 120, decimal 3. 120, decimal 3, general controle, Aracaju, o CAB 5902. Paulo, qual é o meu carro no próximo, tá bom? Mas se ele sair no Flamengo? Como que poderia funcionar enquanto a guarda corta? Existe uma preocupação com relação aos blocos de pouso para fora. Treinamento a critério, só aguardando... Jacobi, aguarda o transponder, ok? Luciano, meu irmão? Perfeitamente, estou pronto para a cota aguardando o transponder. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, São Paulo, Congonhas, nível 360, do colando da pista 17, com curva direita. Subida da Eola da Mótima, intercepto apenas no 1-0 da Cuba, e eu posso prosseguir conforme a rota do plano. Aguardo o transponder e o controle em 1-2-0, decimal 8. Aguardo o cordão 7, saída da Eola, da Mótima, protegido 10, da Cuba, protegido 6, da Eola, da Mótima, controle 2-0, decimal 8. Só confirma o nível copiado? 30-0. Correto, CRN Uniforme November, acionamento a critério, aguarda só que responde. Ok, Guardião 01, está autorizado a decolar do pátio do Graé, o vento é 130 graus 079, informe fora. Quente. Só siga para o controle. Essa é a Fórmula 1 Bravo Serra Serra, decolando o Serra de Santa Lima, o destino agora é Serra Julieta Rodrigues, para a Corte, da Copa Morda, acionado 0145. Esse Bravo Serra Serra, mantenha 500 pés no litoral, informe no através do Parque de Ituaçu e confirme quantas pessoas a bordo? 4 a bordo, vai chamar na, através de Ituaçu, o Serra Serra. 4 a bordo. O Xanami é 210 no solo aos 58, direito 129, solo. Obrigado, boa tarde, 210. Olá. 0 de França. 6210 Alfa Juliette 04. Alfa Juliette, sou 4, câmera 2. São visuais, 1.500 pés, informe do través da Ilha de Veracruz. Boa tarde, passarinho de 2231, informação papá, por gentileza, autorização, barreira. Passarinho 2231, boa tarde, barreiras autorizado, nível 160, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, na subida Momo, transição VATAP, aciona 5464, controle 120, decimal 8. 2231, autorizado 160 para barreiras, decola da no zero, com a primeira curva esquerda, na Momo VATAP, transição 5464, controle 1208, passarinho 2231. Correto, 223, vamos tirar o próximo posicionamento. Reportaria para o posicionamento, nossa posição é a 1-2. Agora em Salvador, prosseguindo para o litoral. Paciente o tráfego, porém não visual, o Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, mantenha a separação visual do tráfego, está sofrendo agora 12 horas, 3 milhas, com rumo oposto. Paciente o tráfego, ainda não visual, senhor, o Bravo Serra Serra. Vamos quando visual, Bravo Serra Serra. Vai, calma. Rono 869, aciona identificação, chegada bom, fidência para 4.000 pés, o ajuste no 019. 4.000 pés, bom, 019, vai, calma. 1.895, bom, bom. 1.895, bom, bom. Boa tarde, sou Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, prossiga. A verticalidade de Itapuã, para cruzamento do campo, senhor. Ok, Bravo Serra Serra, mantenha a linha do litoral, chame passando a final da 35. 35, o braço é a terra. Controle de Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Controle Guardião 01, prossiga para o controle. 01 decolou de Salvador, está aqui aproximando o pessoal azul 510. Vai seguir para Itaparica para um transporte aeromédico de anteto. Formará a Sarora Barra para iniciar o cruzamento da Bahia. Guardião 01, mantenha 500 pés no litoral, o ajuste no 019, informe no farol da barra. Zé litoral, 019, informará farol da barra. Salvador, Takaperu 7819 on the local later, runway 10. Roger, Takaperu 7819, complete final LS contact tower 118.95, have a nice night. Complete in ILS 18.95, Takaperu 7819. Thank you much, bom dia. Yes. Salvador Tower, Takaperu 7819. Good afternoon on localizer runway 10 X-ray on the procedure. Roger, tengo papo uniforme 7819. Clear to land, runway 10, wind 130 degrees, with 09 knots, altimeter set 1019. 1019er, we're clear to land, runway 10, Takaperu 7819er. Torre, o braço é a serra para cruzar na final da 35. Ok, o braço é a serra, cruze a final da 35. E mantenha o sobrevoo aí com os pela direita, na vertical das praias do Flamengo, aguardando um A330 que está na final da 10 pousar. E tão logo será autorizado o cruzamento. O cliente da aeronave vai fazer um parado aqui na estrada do Flamengo, o Bravo Serra Serra. Oi, senhor Rodrigo, boa tarde. Papa Romeo Serra, Foto November, dando uma galera aéreo, espaço para o táxi. E Serra, uniforme November, está livre o táxi? Chame na táxi aí com a Bar, para o ingresso na 17. Manda para a Bar, para a direção do 7, Serra do Flamengo. Sabe gol 1166, acione identificação, autorizado em TAP para a chegada Mari, desça para o nível 060. Fono 869, controle. Possível controle, 69. O número 1 para a aproximação, tem condições de curvar esquerda na proa de Duna? Afirmo. Pesado direto Duna da presente, desça para 2500 pés. O ajuste no 019, informe estabilizado, gol no 869. Gente, direto Duna para 2500, forma lá estabilizado, 69. 2239, escuta. Recebo o transporte da Trinitilego para 5064. 5064, alterado 2231. Graças, pronto, puxa. Reportaremos 2231. Braço Serra Serra, continue seguindo a linha do litoral, reporte para o cruzamento da final da 28. Está seguindo, vai reportar para a final da 28, o Braço Serra Serra. Três Serra e Uniforme November, livre táxi via pista no 7, chame a linha de pronto para a decolagem. Táxi via pista no 7, para pronto para a decolagem do 4 November. Pista Coral, a saída 342 ao transporte, vai 08 controle. Correto, assinamento critério, chama para o táxi. Chamará para o táxi, tá, Coral. Corre, o Braço Serra Serra, através de cabeceira, aguardando a autorização. Ok, o Braço Serra Serra, informo a 330 tocando agora cabeceiro no 0, aguarde só um minutinho para o cruzamento. Tanto bloco mesmo, tá aguardando o Braço Serra Serra. Salvador, boa tarde, posição 3894, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 070. Papa Uniform 7819, on the ground at 06, vacate the runway and contact the ground 1219. Okay, contact ground 121.9, we'll be a Foxtrot attack approach 7819. Bom dia, obrigado. Nada. Conforme November, ao alinhar tem livre decolagem da ONU 7, o vento 140 graus, ONU 09. Ao alinhar livre decolagem da ONU 7, da ONU 7. Sabe pouso em Redmond? Estimando aos 2020. 2020, ciente, informe livrando a CTR Bravo Sierra Serra. Até o hotel, reporte para o cruzamento da ONU 0. Já para o cruzamento, tá, Salvador, boa tarde, azul 69, 19 para a posição 3. 69 da azul, livre por chama, tá? Livre chamar a taxa azul 69, 19. Informe novembro, é decolado ao 08, chame o controle, 208. Controle 208, Sierra Uniforme novembro, é boa. Gente, Eco, Delta Fox, mantenha o nome 1500 pés, informe Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Delta Fox, reportará Paripe. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Sierra Uniforme novembro, está cruzando 2400 da EL. Paripe, Papa Romeu, Sierra Uniforme November, contato radar, suba para o nível 430 na saída da EL. Sobe para o 430 na da EL, Sierra Uniforme November. Cavel 1-0, autorizado o cruzamento da pista 1-0, reporta esses da Alfa. Portalete da Alfa, Cachorro. Ei, professor, Corinthians Ferro, pode. Como em condição de setor, o gol no 869? Informe esse isótero. Estabilizado, informe estabilizado na final do procedimento, gol no 869. Informe, 869. Gol no 0, tanque da Alfa. Barcelona 0, segue em aeronave na Alfa, o Airbus, assim que o mesmo endereçado desde dentro, prossegue em retaguarda, parte principal em Índia, até o ponto de espera. Quando lá, correndo no 895, ajuste o altímetro 0 no 9. Poderia confirmar o final ou quem seria preportado? Preportado. Confirma, segue via Alfa e Juliette. Após parte principal em Índia, ponto de espera, torrinho no 895, ajuste de altímetro no 019. Gente, Alfa e Juliette, pátio, ponto de espera, código alocado. Código alocado? Enter. 2190, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador, o ajuste no 019. 19, autorizou, vem, toma. O 1166, desça para 3000 pés, o ajuste no 019. 3000, 1166. Salvador, Azul 6919, para o táxi, com um, dois, passo a bordo, a perna Figueiredo, 4 horas e meia de economia. 6919, autorizado táxi Índio, ponto de espera, 21895, ajuste altímetro no 019. E a Índia está conectada na 0-3-4-118-95, na 0-9-2-6-9-9. 1-1-8-19-5. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 8-19, estabilizado sinal. Gol no 8-19, boa tarde, tem livre pouso na 1-0, venta 1-3-0 graus, 1-0 norte. Tem pouso para o gol no 8-19. Desça para 3 mil pés, o ajuste na 019. Desça para 3.019, já 3.89. And we have no marshal. Ok, I get 07. And you can make the 180 on 18 and return to get 07? Yes, we can make we'll try to make a U-turn and go to 07. Okay, cool. Let's go to 07. November 5th. Salvador, muito boa tarde, Azul 6919, ponto para dar 1-0, ponto. Azul 6919, a linha e mantenha 1-0. A linha mantém 1-0, Azul 6919. Sete, o senhor solicitou no campo 18 do plano? Sete, suba e mantenha o nível de voo 060, o CA 9B Vitor, o ajuste em Salvador no 099, aguarde contato e iremos coordenar seu plano. Afirmativo, na prova de Valência, inicialmente. Não copiei, confirma? O avião caminhou 180 no pátio, aqui correu voando tudo lá do nosso avião aqui. Eu falar 1-0, Azul 6-9-9. 9-5. Ok, obrigado. Sou 1-1-66, desça para 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento. Autorizado. 3-1-9-0, mantém a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Para o final do procedimento, informe e estabilizar. Prossegue e informa estabilizado. 3-2-9-4. Controle o Eco Delta Fox, está passando o Paris, está visual campo na prova da Rota 4. Eco Delta Fox, mantém o 1.500 pés e chame agora a torre em Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 2-8-9-5, Delta Fox. Torre em Salvador, boa noite, é o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, eu estou autorizado a final da 1-7. Delta Fox, livre sinal da 1-0. 3-1-9-0, livre pouso 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-9-9. Livre pouso 1-0. Azul 6-9-1-9, decolado ao 1-5, chame o controle, 1-2-0-8. 2-0-8, 6-9-9, obrigado. Sistema 999, contato radar, ficou para o nível 340, autorizado para o de Leda. Leda da presente 340, 699. Força livre, Bravo Serra, Serra, não há tráfego conhecido no setor, tem um bom voo. escuta, Serra Kilo Índio. O Serra November Vitor, confirme o tipo de equipamento e acione o código 0224. Sede o Serra November Vitor, mantendo o 060 na proa de Valença, estamos ainda coordenando o seu plano para Salvador. Voo no 645 está reautorizada a sua descida para o nível 070. 070, 640. Serra aqui no Índio, prossiga. Sete, Serra aqui no Índio, suba e mantenha o 050, mantenha a proa de Valença inicialmente e aguarde coordenação com o CGNA, o Serra aqui no Índio. Serra Kilo Índia, acione código 0225. Pronto, iremos coordenar seu plano. Estabilizado, gol 11. Sou 1166, completa final, chame a torre em Salvador, 11895. 295, boa noite. Salve Alfa Tango, tenha frequência livre e chame para a nova decolagem. Aguardando, gol 1-0. Cascavel, 1-0, livre decolagem da 1-0, venta 1-4-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem para o Cascavel, 1-0. Não, ainda a descida para o nível 070, aguarde para prosseguir mais a descida, gol no 645. Serra Kilo Índio, informa a sua unitada. 180, confirme. Tenha 5 mil pés, o ajuste no 019 e aguarde novas instruções, Serra Kilo Índio. Fox, nós fala a zona 9. O senhor vai para contato? Livre à direita e frequência livre no corte. Livre à direita, frequência livre no corte. Muito grato, agora. Cascavel no 0 decolado aos 20, controle 208. Controle 208, Cascavel. Sou curva esquerda na proa 200, seu limite é o localizador. Serra Kilo Índia, eu vou com proa do VOR. Serra Kilo Índia, mantém ainda 5 mil pés. Aguardo modificação de regra para pouso visual no 107. Controle Salvador, boa noite, eu quero te trazer ao 10. Cascavel 10, boa noite, contato radar, subiu para o nível 180 na saída Coral. Para o 180, não tem mudança da Coral, Cascavel. 6894, completa final, chame a torre Salvador, 11895. 139-5-3-2-9-4. Ali Alfa Tango, prossiga. 120-8. 360 jardim aprovado conforme o plano, 10 curva à direita, da Eulia Virume, Upper November 807. 5137-208, Oxané 6201, no ponte número 4. Correto, 6201, estão prontos para o estacionamento? Chamarei, graças. 43. Cadê o Xenemia 143, identifique, desça para o nível 080 na chegada Bonf e reduza para 2509. 2509, 2450, Serra November Vitor, isso aí mantenha 3 mil pés, o ajuste 1019. Para 3567. 3567 para Brasília, autorizado no 360, decola da 10 com curva direita, na seguida Arbor, transição Elephant, setup Zulu 17, prossegue conforme a rota. Aciona 5140, controle 120, decimal 8. Gol no 166, ingresso Juliette, gate 09. Juliette 09, gol 09. Então, está autorizado nível 360, decola da 10, direita, Arbor, transição Elephant. A Pesulo no 7 segue conforto, transponde 5140, 40. E o controle de Salvador 120, decimal 8, então 3567. 3567, correto, chama pronto, estacionamento no 08. Chamaria no 08 quando pronto, então 3567. Do 1895. 1895, grato. Aumento da Fotango. Carga Fotango, boa tarde, prossiga. Passou outra vez. Parte do Passo Pro do Foral de Itapuã para regresso na da EPTA. Ok, Thiago Fotango. Reposta no Foral de Itapuã. Para reportar em Itapuã, tá. Quilo Índio, prossiga agora para 1.500 pés. Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima, prossiga. Carga Patango, informa o Airbus da TAN na curta final, 1-0. Aproxime direto para o pátio 5, informe controlado. Direto para o pátio 5, reporta não controlado, tá? O vento é 1-30 graus, 1-09. Carga Patango. Sim, grato. Meu código alocado, Romeu Fox Lima. Meu Fox Lima, confirma o código alocado. Azul 6919, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3395. 251-3395, muito obrigado. Barão 61, boa tarde. Acione identificação, autorizado a chegada Mari, lista para o nível 050. A 3894, no solo 24, direita 1219, o solo. Vou livrar direito, solo 219, tá 3894. Senhor 6143, confirme a sua indicada. Indicada agora no momento 260, senhor, reduzindo para 250. Essa redução até 220 nós, é o número 5 para pouso, a Cinema 143. Gente, vai reduzir 6143. Formeu Serra November Victor, deixa para 2 mil pés, aguardo vetor final para o localizador. Alô, Salvador, tá 3894, entendeu? 3894, taxi Alfa, reporta da Juliette. Alfa vem reportar da Juliette, tá 3894. Tem a 143. Prende a escuta do controle, Serra Quilândia. Vou no 645, 2000, 3 milhas para o marcador externo, completa final e chame a 2, Salvador, 11895. Já no VV Vitor, curva esquerda para o localizador, Pro 140, autorizado ao final do procedimento. Pro 140, passagem estabilizada, localizador, localizador. 099, já na Fatango. Torre, boa noite, gol no 645, estabilizado no PLS, tá? Pegou um no 645, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 019. Aguardando, 645. Passando a rotatória para pouso no 7. Ok, Serra autorizado final no 7 e aguarde a autorização de pouso. Charlie Alfa Tango, ingresse na 17 e agilize o translado até a Bata. Eu tenho o meu Fox Trot Lima, informe no, através do Pato do Pituaçu. É o 4206, possível? Coordenar autorização para registro 33, será servida? Clenda Cúcara, Caju. Já pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Recife, no nível 350, decola da pista 10, com primeira curva esquerda na subida Cuca, transição Aracaju. Cucajama, Aracaju, intercepta 10-1-7. Adiciona 5143, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, 350, 10-1-7, decola da 10, Cucajama, Aracaju. 5143 e o controle de saída 120 desse ponto. Parece 4306, chama pronto para o estacionamento. Olha, ele está ligado. Cano 3294, ingresso Juliette para o gate 03. Juliette para o gate 03, cano 3294. CT, Mike S. Juliette, subiu e manteve o nível 070 na proa de Mari para a chegada a Mari. Aguarde novas instruções. Então, meu Serra, novembro é Vitor, chame agora a torre em Salvador, 118-95. 118-95, graças a Deus. É 6143, autorizado final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe e estabilizado. 2.000, vai informar, 6143. Meu Serra, novembro é Vitor, estabilizou no localizador. Serra Novembro Vitor, Ciente, chame no externo, ajuste no 019. Chame no externo, Novembro Vitor. Tone código 0226. Pauso no 09. Novembro Vitor. Serra Quilândia, em livre pouso na 17, venta 140 graus, 109. Livre pouso, Serra Quilândia. Possibilidade a partir de Simbra, o Serra Novembro Vitor tem intenção de pouso na 17, será uma base direta para a 17. Ok, reposto para modificação de regras, o Serra Novembro Vitor. Novembro Vitor. Informe o Mike S. Juliette, confirme o tipo de equipamento. 0777 information in my traffic receipt, it was that got up and turned. Okay, from the 077, standby to copy, expect Puka, Departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and Aracaju Transition. Expect Puka, Departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and Zipar Transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo. Puka, Departure, and Zipar Transition. Stand by just 1 minute to copy. Alvin, autorizado ao final do ILS, está presente, voo direto do Duma, informe estabilizado. Descendo para 2000, 0019, autorizado ao final do ILS, 6-10, está voando direto do Duma, está presente, vai informar estabilizado o Barão 611. Autorizado o backtrack para o 45. Para. com a senhora em verificação, autorizada a chegada da MAN, deixe aí manter o nível de voo 060. Na MAN 060, 2705. Previsto, chefe, trem livre pouso na 17, o vento é 140 graus no 09. Novembro previsto, baixado travado. Nada, sec, Linja. 275, boa noite, meu comandante. Oi. Torre de Salvador, cordial, boa noite, esse é o Papai Romeu, meu Fox Trot Lima, passou através do parque do Pituaçu, intenção é pouso direto da faixa 5 EBTA. Ok, Romeu Fox Lima, mantenha ainda a linha do litoral e chame na vertical do Itapuã. Afirmativo, comando. Linha do litoral, chama na vertical do Itapuã, Lima. To Frankfurt, flight level 310, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, and after cardio flight plane room. Take off for 10 with left to turn, Puka, the departure, and depart transition. This call code 5132 and Salvador departure frequency 120.8. To Frankfurt, level 310, via the Upper Zulu 10, November Tango Lima, and the Upper November 873. And the departure is the Puka departure transition, the squawk 5132, and the departure frequency 120.8, combo 077. Correct, 0077, correct for pushback and setup. Roger, call you combo 077. Romeu, 143. De autoridade. O senhor foi entrecortado, Romeu Fox Lima. O senhor tem condições de pousar pairado na 35? O vento é 140 graus, 09 nós. Afirmativo, tem condições, meu comando. Ok, livre pouso pairado na 35, vento 130 graus, 09 nós. Informação de tráfego, Airbus da chinelo externo. Afirmativo, da ciência da aeronave chinelo externo. Vai efetuar pouso pairado, cabo esquerda 35, sem interferir com a 10. Vamos ver o foco trot lima. Tente foco trot lima. Oi, Salvador, boa noite. Boa tarde, eu chamei meu número 4, estabilizado, baixado, travado, passou o externo. Ok, o chamei meu 143. Livre pouso, na 10, vento é 130 graus, 09 nós. Informação de tráfego, um Robson 44, pousando pairado na vertical da cabeceira 35, não interfere no, na sua aproximação. Tráfego livre pouso, Xanem 143. Salvador 2231 para pushback acionamento, está na posição 1-2. 2231 livre pushback, ataque. Reportando para o taxi 2231. Canal 35 para pouso parado na cabeceira.